240, sem restrições, até 2.500 metros. Sem restrições, 2.500 metros, se puder, se quiser. November Alfa autorizado Salvador, Salvador, com toque remetido em Vera Cruz. Uno 1000 pés de altitude, decola da Uno 7, curva direita, via corredor Axé. O controle em Uno, Uno 9, decimal 8, a torre em Uno, Uno 8, decimal meia dúzia e aciona 0171 no transponder. Confirmando dois a bordo. Ciente, acionamento táxi decolagem torre em 1 no 8 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 5, bom voo. Né, 6315, taxi via Juliet Gate 9. Juliet Gate 9, Juliet Salvador, boa tarde, boa no 394, da Lima. 05, Galeão, Gol no 394, boa tarde, informação Lima confere. Galeão autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda após posição Bridge. Bravo Romeu, Índia Delta Eco, quando intercepta Zulu 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119 decimal 8 e aciona 5532 no transponder. Autorizado Galeão, o 360, decola da 10, curva direita, na DAEL, desde após Lide, na Perdigo 10, o 553 aciona, 598 ao controle do gol 1394. Cotejamento correto, confirma o portão? Lugar o 5. No 5, chama pronto para o spec acionamento, gol no 394. Portão, 394, lugar. Oceano 141, este é o controle. Ajuste agora no 04 e se separa 5 mil pés na chegada bomba. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor e após direto destino. O controle em 119 decimal 8 e aciona 5552 no transponder. Eu, Tango Romeu, no solo 42, informa empate. Da Arbor, após direto destino, controle 1198, torre 1986, transponder 5552 e 5489. Protejamento correto no pátio 3, chama pronto para o spec acionamento, trip 5489. Para a puxa, acionamento 5489. Chegada bomba e ajuste agora 1015. Para as aeronaves na escuta do controle, o ajuste do altímetro agora 1095. Positivo, passou Conde, mantendo 140, voando bom, se contato radar, trip. 489. Modifique a saída, por gentileza, para Arbor, após posição Elefa e após direto Vitória da Conquista, ok? Arbor, Elefa e após direto Conquista, 489. O Vitor Índio Juliette, pronto, cópia? Autorizado Cairo Lorenzo no mil pés, decola da 17, curva direita, via corredor Axé. O controle em 119 decimal 8, a torre em 118 decimal meia dúzia e aciona o padrão 0160. A bordo no pátio 4, para acionamento táxi de decolagem agora com a torre em 1 no 8 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 5, bom voo. Copiado meia dúzia a bordo. Eu estou indo, Juliette. direcionar, estamos pronto para táxi, Vitor indo direto. Para pushback estacionamento, posição 9, TAM 3805. Nuno, 1 autorizado, reporta táxi, TAM 3805. 3805, vai iniciar em retorno. Estabilizado o localizador visual, triple 5240. Ciente, complete aproximação, reduza, cheque pré-pouso, chame torre, 1186. Reduzindo, chamando a torre 286, 5240. Salvador, muito boa tarde, eu preciso 5240 para pisar o localizador visual. Estou escutando. Você está livre? Estou escutando, 5240. Vou para apelo. Quando estiver pronto, vai descer para 4000. Eu só preciso que o senhor faça uma avaliação do seu radar meteorológico. Eu tenho um retorno de uma formação entre Bonfi e aqui Camaçaria, nordeste de Pelo, ok? Capitão Guardião 02. November Alpha, autorizado o táxi, interseção da pista 17. Positivo, eu estou com ATR, aeronave da Trip a 1700, próximo a Simbra. Ciente. Decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge. Bravo Romeo India Delta Echo, quando intercepta Upper Zulu 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-9 decimal 8 e aciona 5551 no transponder. Equipe 5240, autorizado o pouso, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0-9. Tem equilíbrio de pouso, bastado travado, 5240. Ativo, portão 1-0, chama pronto para o espectacionamento, gol no 333. Paulo Salvador, gol 1-6-0-0, posição 2 para o espectacionamento. 1-6-0-0, aguarda apenas um instante para iniciar o push no 02. Temos um Airbus da TAM, dentro de alguns instantes vai iniciar o táxi, vai táxi a retaguarda, ok? Só um instante para iniciar. Alfa Vitor Juliette, boa tarde, informação em curso a Lima, confirma o local do sobrevoo? Bravo que Luiz, que autorizado o táxi, está interseção da pista 17, fica atento ao Charlie 150 à sua frente. Afirmativo, na posição, aguardando para o push, gol no 600. Autorizado a semente da posição, vai aguardar para o push, gol no 600. Ainda Juliette, autorizado a táxi até a interseção da pista 17. Vitor ainda Juliette, fica atento ao Charlie 150, fazendo a espera na interseção também, tá? pronto para o táxi, OTAN 3805, tem 132 total a bordo, ao Fernando Galeão, e autonomia 4 horas e 1 minuto. Gente, OTAN 3805, táxi via parte principal, taxiway Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 1 ou noite, decimal meia dúzia, o ajuste 10 no 4, bom voo. Gente, o ajuste agora então 9014, vamos para o pátio, Índia em Alfa, torre no ponto de espera, OTAN 3805. Chega. Guardião já tomou no setor da panela, já de retorno para o corredor do acesso. Positivo, guardião. Paulo Salvador, poderia confirmar uma posição para o pushback do Gol 600? O Gol 600, coordene com a equipe de solo após a passagem do Airbus da TAM. Já iniciando o táxi agora a partir do 10, após a passagem do mesmo autorizado pushback, reporta o táxi, ok? Após a passagem do Airbus da TAM, vai iniciar o pushback. Vitor Gillette, pronto, cópia. Vitor Gillette, pronto, cópia. Belvo autorizado a alinhar reporte pronto na cabeceira 17. Salvador, Salvador, inicialmente toque arremetido em Valença e após coordenação com o controle para prosseguir para a Conceição do Jacuípe e após para Sierra November, Mike Eco. O 1.000 pés de altitude, decola da 1.7 com curva direita via corredor Axé. O controle em 1.19, decimal 8, a torre em 1.18, decimal meia dúzia e aciona 0.151 no transponto. Posteriormente sobrevoou o Caramari e cruzar o campo para a linha. Mantenha farol de Itapuã, Guardião 02. Confirma o 02. Mantenha farol de Itapuã aguardando a aeronave que vai decolar para o cruzamento, Guardião 02. Aguardando em Itapuã para o cruzamento. Solo pushback, estacionamento 394105. 394, aeronave agora Airbus da TAM passando a retaguarda após a passagem da mesma autorizada, reporta táxi. Após a passagem autorizada, vai para o táxi, 394. Confirma o Papatango Mike Lima Juliette chamou para a COP. Gente, confirma o passe que encontra? Oceano 141, prossiga no descido até a altitude de 2000, está autorizada a aproximação em LR. Justin 2000, Oceano M1, Rodão. No perfil da saída PUCA, transição Aracaju. Controle em 1.9, decimal 8 e aciona 5557 no transponder. Autorizado alinhar e manter na cabeceira 1-0. Alinhar e manter na cabeceira 1-0, 3-2-0-4. Ok? O ajuste agora no 0 no 4, bom voo. Vitor ainda Juliette, autorizado alinhar, reporte pronto na cabeceira 1-7. Alfa Vitor Juliette, Liberacional, sendo pronto para táxi. Lembra, Alfa, fica atento a Alfa Serra 50 a 3.000 pés, a gente está no farol de Itapuã. Decolou 5-3, chama e controle 1-1-9, decimal 8. Cara atento ao tráfego, linha November Alfa, chamar o controle 1980, linha November Alfa. Salvador, muito boa tarde. Papa Romeu Índia, November Alfa, decolado 17, 1.000 pés no corredor Axé. Índia November Alfa, controle Salvador, meio cordial, prossiga em condições visuais, chame no traverso Parada Barra. Índia November Alfa. Axé, irá chamar traverso Parada Barra, Índia November Alfa. Ainda Juliette, autorizado decolagem na pistão 17, vento 100, grau 092. Pistão 3205, aguarde. Autorizado decolagem pistão 10, vento 100, graus 109. Autorizado decolagem pistão 10, tá 3805, obrigado. Chegou o Oceané 6141, contabilizador, Oceané 6141, continue a aproximação, aguarde pista livre. Vitor Índia Juliette, fica atento a dois tráfegos no farol Itapuã, um a 4.000 pés, outro a 1.000 pés. A 400 pés, outro a 1.000 pés. Decolou 5.5, chama controle 119.8. 198, parte de tráfego Vitor Índia Juliette. Companhia, prossegue como número 2 até o ponto de espera da 10, via Índia Alfa e no ponto de espera Torre 19.6, o ajuste no 0.4, bom voo. Aeronave Companhia, parte da Alfa, ponto de espera da 10.6.6.14, no 3.4, bom trabalho. Bru. Assim, eu vou manter os corredores, eu vou pelo mar aqui, dentro do tráfego do Indiana Bender Alfa, que está pela gente litoral. Positivo. Decimal meia dúzia, o ajuste 10.4, bom voo, gol no 600. Direita, Índia Alfa, no ponto de espera da 10, 1.6, 1.0, 1.4, 1.0, 1.0, 1.0. Paulo, boa tarde, até 3.1.4, Centro da Lima, para Fortaleza. Confirmando, foi o TAN 3.1.4.4, Fortaleza 3.7.0, caso positivo, pronto, copy. Pronto, prossiga. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Upper Zulu 19. Decola da 10, curva esquerda, no perfil da saída Momo, transição Froti. O controle em 119.8 e aciona 5560 no transponder. Autorizado Fortaleza no 370, na Upper Zulu 19, rota, decola da 10, curva à esquerda, na Momo Froti. Controle 198, transponde 5560, o 3144. Protejamento correto, confirmando remota, o NO2. Está no gate, no portão 03. Ciente 03, chama pronto para o pushback acionamento, TAM 3144. Estamos na 9241, pushback acionamento. Golo 924 no 01, coordenando com a equipe de solo após o Boeing da companhia livrar o setor, já encontra-se na Taxi Índia. Autorizado para o pushback acionamento, reporta táxi. Fogou no 600, está aqui só para a nave voltando. Está autorizado, a linha pode passar a aeronave. Autorizado, após o pouso da mesma, autorizado a alinhar e manter na pistão no 0. Tá, final da pista 10. Temos. Livre. Tá pronto. Avisou para a pista 5626. O Positivo, 626, vamos checar o trem, chama a torre 118, meia dúzia. Checando 118 do meia dúzia, uma boa tarde, bom trabalho aqui. Boa. 9, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. 219, obrigado, chamando 1. 1, 2, 2, 2, 2. 1394, mantenha ponto de espera. Gol 1600, autorizado, decolagem, pistão 10, vento 1110 graus, 092. 1600. Alfa é ponta da Júlia, 1141. Continue aproximação, guarda pista livre. Vai dar. Corre, Salvador, Guardião 02. Prossiga, Guardião 02. Possível, aproximado da cabeceira 3, cruzando pelo lado do litoral, aguardando para o cruzamento da 28. Afirmativa, aguarda o cruzamento, Guardião 02. Aguardando o trabalho e o cruzamento da 3. Guardião 02 autorizado, cruzar a cabeceira 35, aguarde autorização para cruzar a cabeceira 28. Autorizado, aguardando autorização para cruzar a cabeceira 28. Pela esquerda. Contra a direita. Ingressa Juliette, posição 07, o Ocean é 6141. Juliette, 07, obrigado, hein. 198, gol 600. Controle, gol 600, perfil da PUCA. Gol 600, este é o controle Salvador. Meu cordial contato ao radar. Cordial contato. E após o mesmo, prossegue parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10. E no ponto de espera, torre em 118, decimal meia dúzia. O ajuste no 0 no 4, bom voo. Juliette, foi estimado para pouso. Pouso aos 17, 18. Ok, anotei. Frequência livre. Para o TAC, chegou 924, 75, aborto, vivo, Salvador. Gol no 924, confirma apenas, POB? POB, 175. 175, copiado, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, bom voo. 0 no 4, ponto de espera da vez, 2 meia dúzia, com todo. 924, obrigado, uma boa tarde, bom trabalho. O Guardião já livrou a Vila 35 e aguardando para o cruzamento da 22. Ciência, Guardião 02, aguarda autorização para cruzar a cabeceira 22. Aguarda autorização, avisou o contrato na final da novela. Ciência, Guardião 02. Mike Golf Mike, operação visual, ajuste 104. Runway takeoff, runway 10 and right turn after takeoff. Departure was changed to Arbor Departure Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, after Elefa position, Eco Lima, Eco Foxtrot Alfa position, to intercept via Upper Zulu 21. And after following your flight plan route, Salvador departure frequency 119.8 and call 5563. Okay, Roger. Airplane level 3, Guarulhos. Airplane level 21. Point 1910 right turn after takeoff. Arbor, in Nassau, in upper 221. 119.8, 0455. Gateback correct, gate 9, report very full, start up and push, ocean 6315. Okay, we will do ocean 6315. Solo Salvador, muito boa tarde, altitude 5626, ligou na sua escuta. 5626, boa tarde, Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, pátio 3, 5626. Golf Mike, mantém esperando para o Tapuã. Bravo que o Luiz, autorizado a decolagem, pistão no 7, vento 150 graus, 092. Afirmativo, no momento mantenha farol na Itapuã, tem um tráfego decolando da pistão no 7. Whisky Kilo Zulu, boa tarde, confirmando Cairo Lourenço. Autorizado, Cairo Lourenço, no meu pés, decolagem da 1-7, curva direita, via corredor Axé. Controle em 119.8, a torre em 118.6 e aciona o padrão 0162. Salvador, meu cordial, contato radar. Ativo, confirma o POB. 02 na escuta. Autorizado o cruzamento da cabeceira 28, guardião 02. Autorizado o cruzamento. Estou analisando o campo. Embarque que Luiz, que informa o tráfego da Polícia Militar 500 pés. Autorizado o CRAM, cruzamento do campo. Luiz, que Luiz, líder, sonar, sem contra-ataque. Gol 924, autorizado a linha, mantém a cabeceira 1-0. O guardião livrou esse da 1-0-2-8. Esse guardião 02, tem no controle 1-1-9-8. 1-1-9-8. Se o torre autorizar, o guardião não afastará mais de 5 milhas e permanece na escuta dessa torre. Mantenha 500 pés na escuta da torre. 500 pés na escuta da torre, 02. Zero, chame Recife, 12545. 12545, obrigado. Mike, Golf Mike, cruza 35, Mike, Golf Mike. Alfa Vito José, autorizado a manter a cabeceira 1-7. Autorizado o serviço, cruzou o campo, tem um problema abaixo. Luiz, ciência, aguarda transferência. Aguarda transferência, aguarda Luiz. Voo 1924, fique atento a duas aeronaves no setor nordeste da pistão 1-0. Tem um helicóptero da Polícia Militar, 300 pés, e tem um Charlie 1-5-0.